Timmy? Gente, o Vitor Bravo Alfa no passo 4, é isso? Quem do acionamento teria estimado? Vitor Bravo Alfa teria estimado o tempo que irá permanecer acionado no pátio? 30 minutos. Ok, estou ciente. Vitor Bravo Alfa. O Mike Bravo de fora. Alfa 49, Pax 46, o meu Alfa Eco Fox 1821 é o nosso curso. Estabilizou no localizador, Oxana 6326. 6326, complete LS, chame a torre em 1-1-8-6-12, vamos pôr. 18-6-12, grato, tenha uma boa tarde, senhor. Torre Salvador, Codial, boa tarde, Oxana 6326, estabilizado no localizador. 6326, boa. O vento no 50 graus, cono 5 nós. Continue a aproximação, informarei pista livre. Pista seca, o 6326. Sente, pista seca, aguarda a pista livre, 6326. Sim. Dois, vem na flor de Tuna. Tuna, 4462. Chané 6213, chamo centro Recife, 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25, bom voo. Chané Recife, 125 1, alternando 13325, Chané 6213, boa tarde. Serviço Chané 6142. Obrigado. Alfa Tango Tango, acione identificação, mantenha 1110, vigilância, prevista a chegada a MAN, voe na rua de toque, reporte descida. Passou de posse, já no ponto de Débora, descida, Alfa Tantan. Desça ao 050, Alfa Tantan. Para o 50, Alfa Tantan. Controle Salvador, muito boa tarde. Chanel 6142 passa 1900 pés na subida Fuca. 6142, boa tarde. Contato radar na decolagem, sua nível 350, sai da Fuca. 350, autoriza direto Jambo, senhor? Autorizado. Direto Jamo, Chané 6142. Índia Papa Oscar. Frequência livre, bom voo até o regresso. Vai na proa de Aracaju. Aracaju, tá 3283. Chame Recife, 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685, tá 3283. Salvador, boa tarde. Eu sou o Nacional, autorização 3. Para Campinas, está aprovado 360, o senhor copia? Afirmo. Autorizado 360 para Campinas, decola 10 direita da Euleda Bridge, é a saída. Intercepta Zulu no meio após rota do plano, o controle opera 120, decimal 8. Aciona 5066, corteje. 20360 para Campinas. Saída é da Alfreda, após Brito. Recebe a transformação 6 para uma forma de valor 5060. Transforma 5066, Campinas Salvador, 5868, Brasil 406. Correio Azul, quando pronto, só me puxa o acionamento no 03. Gente, mantenha-se em condições visuais 085, aguarda a transferência para o Centro Recife, Juliette, que fez o Oficial. Obrigado, boa tarde. Lemas Urugol vai fazer uma pequena desvio à esquerda, tá? Gente, livre desvio à esquerda do Lemas Urugol. Solo Salvador, Chané 6329. É o 6326, é isso? Livrou a pista? Afirmo. Prossiga na Alfa Juliette, portão 9. Perdão, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, gate 01, na Chané 6326. Azul 4462 atingiu 060. Positivo, o 4462 está reautorizando 12 mil pés, o altimetro em Salvador no 020, IBLS, CFP e Pisco no 0. Apura estabilizado no curso do localizador. Desce 2000 no 020, vai reportar ILS 4462. Ofensa para 3 mil pés, o último em Salvador no 020. Salvador Cruz, executando em Portugal 028, chegando level 160 to Alaguique. Portugal 021, clock identification, San Martin level 040, clear on bomb arrival. Clear bomb arrival in Portugal 028, to level 010. Solo. Triplo Papá Romeo Vitor, já estamos em correlação diretamente com o Centro Recife e com a nossa sala ES. Assim que o plano chegar, iremos pagar a cópia para o senhor, ok? No pátio 5, aguarde o Triplo Papá Romeo Vitor. Vamos decolar então da pista 1 no 0. O Papá, o meu Vitor. No 412 cruzou 1 no 70, chame Recife, 1 no 2085, alterno 2545. 2685, aterrando 25.45. Ou Xané, 6142. 03 livre, chame táxi. Autorizado, exatamente. Confirmo para Salvador? Qual o mesmo Lute Alemaique, Sunicório 5035 no transponder em posição normal, qual a altitude que o senhor mantém? Triplo, Papá Romeu Vitor, é o solo. Zulu Golf, desça para 2 mil pés, livre LS, som estabilizado no localizador, Lima Zulu Golf. Autorizado 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, repassará no localizador, Golf. Zulu 4462, 62 LS. Para ter aproximação, chame Torre Salvador em 1 noite, 62. 86, obrigado. Zulu Charlie Mike. 62, boa tarde. Agradeço para 1.500 pés, altimetria Salvador 1020. Vai ingressar via corredores, conforme Iparipe, direção Interlagos. Zulu, tchau, mais. Azul 4462, baixou e travou. Livre pouso no zero, vento 140 graus e no 69. Livre pouso no zero, 4462. Para o táxi, alterna Galeão, 4 horas e 35, pulo, pulo 8, por favor. Confirme. Azul 4065 para o táxi, alterna Galeão, 4 e 35, pulo, pulo 8, por favor. Via Índia e Alfa, Del Ponte Féria, condução à torre, ano 86, assustado no 020, bom voo. Prossegue Índia, Alfa, Bravo, Ponte Féria. Zero, quando lá estou, e tu é que eu me ajudo, viu? Afirmativo, foram feitas mais ou menos 3 chamadas para o senhor dá presente a copia? Autorizado, o triplo Papá Romeu Victor, Recife, nível 310, via Upper Whisky 58, decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, o controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5111, coteja. O Papa Romeu Vitor já teria o POB, autonomia e alternativa? Boa, autorizado a alinhar e manter no 040651. Triplo Papa Romeu Vitor. Lima Zulugolfo. Lima Zulugolfo, prossiga. Até seus pares de volta, você tem direito ali. A direita para uma só de lá. Modificado ao 08, reporte na curta final 17, 140 graus, 129, Lima Zulugolfo. Novo, reporte na curta final 17. Portugal 021, clear final effect for approach, runway 10, descend to 2,000 feet, to turn at 1020. Calm reception, local as course. Descend 2,000 feet, signature 020, install the ILS X-ray, Portugal recall, we've established on the localizer, Portugal 021. Livre pulso no 7140 graus, 129, Lima Zulugolfo. Uhum. Decolou 09, controle em 1208. Controle 208, boa tarde, para 065. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, perfil da Dael. Azul 4065, boa tarde, contato radar, uma decolagem. Suba e mantenha o 360 após 2000 pés, direto do Leda. 2000 pés, direto Leda, cedendo ao 360. O Azul 4065. Tango para interceptar o localizador, vou com a proa 140 e a curva estabilizada. Desça e mantenha 3 no 6. Direita 140, reportará estabilizado, descendo para 3000, Alfa Tantana. Uf, solo 10, prossegue pátio 54. Reporte pista livre, Lima Zulugolfo. 1807, reduza para 2109. Consumo a velocidade? 2109. 09, Gol 1807. Capitão, vai te 3000, Alfa Tango Tango. Gente, mantenha 3000 e aguarde a sinal de alerta, Alfa Tango Tango. Tango. Tango Tango, inicie redução para aproximação, vai seguir um Airbus 330 na final, 5 milhas do seguinte. Positivo, vai reduzindo, Alfa Tango Tango. Portugal 02, vai establish localizer, vai você. Portugal 021, complete your approach, call on power 118, responsive 2. 86, report chegou, vira com você. 9 Ilhéus autorizado, 240, Golf 677, após conforme a rota do plano, decola a pista 10 com curva direita, saída da Euleda Ilhéus. O controle em Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5077, coteja. 9396, assinei a edificação, desse mantenha o 060, 3 horas de chegada à área. 060 Mari, gol na 3 horas. Alfa Tango Tango, livre LS, desça para 2000 pés, agora transferência, torre de controle. Para 2000, livre LS, Alfa Tango Tango. 5. Modo pronto, chamará, obrigado, vamos ver quanto. Desça para 3.000 pés, altimetria Salvador, 1020. 3.020, gol 907. Charlie Mike, tem conhecimento dos corredores visuais em Salvador? Cruz Paripe, passa após para Cruz. Após Paripe, proa da rotatória. Zulu, Charlie Mike. Proa de Paripe, após rotatória. Tango, Tango já estabilizado? Negativo, senhor. Complete a aproximação e chama a torre Salvador em 1 no 862. 8862, é grato, Alfa Tango Tango. 4065, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterno 3325. 1251, 3325. 4065, boa tarde, obrigado. E meia para a Duna, confirmando 3 milhas para... Marca 2. Gente, continue a aproximação, intenção é completar na 1-0 ou prosseguir 1-7 posteriormente visual? 1-0, senhor. Ciente, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, 1-5-0 graus, 1-12 nós, aguarde pista livre, Alfa Tango Tango. Guardando, Alfa Tango Tango. Portugal 021, clear to land, 1-0, 1-5-0 degrees, 1-2 knots. Clear to land, é Portugal 021. Então, instrumento está prosseguindo visual para Salvador. Para prosseguir em descida, mantenha presente proa, terá como limite o localizador. Mesmo assim, descerá até 3.000 pés, com 1.020, gol no 807. Fecha do tráfego, mantenha a proa, descendo 3.000, gol no 807. Autorizado, reporte para cruzamento da pista 17, o triplo Papa Romeu Vitor. Estabilizado no localizador da 1-0. Centro, boa noite, 07. Uma aviação Prodidona, informe estabilizado no localizador, boa noite, 07. Queira, presente Dona, chamada no localizador, boa noite, 07. Pelo Papai Romeu Vitor. Confirmando. Delta Bravo, Paz, que encontras? 18, contact now, ground control, Roger 19. Antonana, boa noite, boa tarde. Alva do Grão, muito boa tarde, Alva 021. Report Gal 021, taxi Alpha, call me back, me for Juliet. Taxi Alpha, call me for Juliet. Cruzão no 7-5-0 com a informação Bravo. Chinem 6314, a identificação desse mantém ao 050, chegada à Mari. Identificou 050, chegada à Mari, 6314. Gono 396, desce para 3.000 pés, voltinho em Salvador 1020. 3.000, 0020, 396. Azul, Charlie Mike, visão, Salvador. Azul Charlie Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1 no 862. Boa noite, boa tarde. Azul Charlie Mike, visual. Toda rotatória. Gente, Azul Charlie Mike, pro da rotatória, qual o tipo da aeronave? Romeu Vitor, 1-0, vamos lá. Gente. Reporte na final de 3 milhas, onde efetuará a espera o Zulu Charlie Mike. Passará na espera na final 3 milhas, Mike. De nada. Copiado, mantenha a posição triplo Papa Romeu Vitor e aguarde. Gal 021 vai a Juliet Gate 10. Sim, estabilizou, boa noite, 07. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1 no 862. 86, boa noite, 07. Obrigado, até já. Foram 396, Lira LS, me separa 2.000 pés. Informe estabilizado no curso do localizador. Lira LS, 2.000 pés, está estabilizado, boa noite, 396.